amigo ao me pedir pão. Abra o seu sorriso e o seu coração. Dê um forte abraço, mostre seu amor. Todos animados no Senhor. Quando for embora, faça uma oração. Agradeça a Deus, peça o seu perdão.